Dá lá no beat, garantindo sua trip. Tamo em outro planeta, seu céu é o limite. Hoje não vai ter blitz, só paro na modelo da Victoria's Secret. Uma Gisele Bündchen, é gostosa igual paniquete. Nego se pergunta como que eu consigo me manter no foco mesmo fazendo meu capital girar. Mas eu não posso contar como eu faço a grana se multiplicar. Mas eu não posso contar como eu faço a nossa vida melhorar. Mas eu não posso contar porque minhas linhas valem sua vida. Mas eu posso te dizer como eu gosto quando você voar. Sem hora pra voltar, me deixa aqui atuar. Não posso te contar como tudo acontece. Nossa vibe fica melhor quando anoitece. Senta bem, me acelera tipo êxtase. O que você tem? Que do nada já me deixa assim. Mesmo vivendo momentos difíceis, eu sei que ainda sobra tempo pra se preocupar só com as melhores coisas, tipo aquela nossa vibe, nosso beijo, nosso clima, nossa vida, nosso jeito, nosso tempo, toda aquela fase. Luz, flash, desce mina, toda linda, joga pra mim, olha pra mim, fode ouvindo, pare. Gosto quando fosse voar, sem hora pra voltar, me deixa aqui atuar. Não posso te contar como tudo acontece. Nossa vibe fica melhor quando anoitece. Mamacita, desce a bebida, fode a noite inteira. Desce bandida, me dá tesão te ver por cima achando que domina. Com essa calcinha roxa e branca tipo codeína. Confesso, gosto muito dessa adrenalina. Você é linda e maldosa na mesma medida. Dando rolê de nave, eu e a mina no sexo, eu sou tipo fogo, ela gasolina. Eu não posso contar como eu faço toda essa grana nos lugares que eu passo. Toda essa fama me trouxe tanto status. Eu vim da lama e conquistei meu espaço, anoto o recado. O meu destino é ser milionário, sem ter diploma, sem doutorado. Se o mundo é sujo, eu sou o pecado. Foda-se o que eles pensam de mim. Se tua menina liga pra mim, meu celular tocando mais 3 da matina, eu atendo. Ela diz que ainda não dormiu porque só consegue pensar em mim. Dono de grife bem posturado, eu bebi muito e não tô chapado. Grana no bolso e a gata do lado, no motel tava tocando. Bala no beat, garantindo sua trip. Tamo em outro planeta, seu céu é o limite. Hoje não vai ter blitz, só paro na modelo da Victoria's Secret. Uma Gisele Bündchen, é gostosa igual paniquete. Nego se pergunta como que eu consigo me manter no foco mesmo fazendo meu capital girar. Mas eu não posso contar como eu faço a grana se multiplicar. Mas eu não posso contar como eu faço a nossa vida melhorar. Mas eu não posso contar porque minhas linhas valem sua vida. Mas eu posso te dizer como eu gosto quando você voar. Sem hora pra voltar, me deixa aqui atuar. Não posso te contar como tudo acontece. Nossa vibe fica melhor quando anoitece. Yeah.